Segredo. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 21º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. Neste que é o primeiro programa de 2012, conto cá com a presença dos meus três habituais comentadores. O Afonso Silva, pelo Sporting. Olá, Afonso. Olá, boa noite, Mário. Um bom ano para ti e para todos os ouvintes do Bola na Rede. Olá, Afonso. Bom ano para ti também. O Nuno Alves, pelo Porto. Olá, Nuno. Olá, tudo bem, Mário? Bom ano para todos. Obrigado. Estava a ver que não vinha. Bom ano. Tem que ser. E o Tiago Martins, pelo Benfica. Olá, Tiago. Olá, boa noite. Bom ano para ti também, Tiago. Vamos avançar então para a Taça da Liga. A jornada. Ora bem, nesta jornada temos Taça da Liga, ou tivemos Taça da Liga. E Nuno, vou começar por ti, que foste o primeiro a jogar, entre aspas, não é, Nuno? Tu nem te lembras do jogo já, praticamente, eu sei. Sinceramente, não me lembro muito do jogo, não. Foi no dia 21 de dezembro. O Porto ganhou 2-1 no campo do Paços de Ferreira. Golos de Hulk, até toda a ajudinha. E de Cristian Rodrigues. Nuno, o que é que achaste do jogo? Eu do que me lembro, acho que foi mais uma vez, apesar da Mata Real ser normalmente um terreno difícil para os grandes, acho que o Porto mais uma vez fez um jogo que muita desconcentração, falhas na defesa. Acho que mais uma vez o Porto não fez um jogo que devia fazer. Nos últimos tempos não estou habituado assim, mas que todos sabemos que o Porto tem capacidade de fazer, tem um excelente plantel, tirando ali a parte da defesa, claro, mas acho que não foi um jogo muito conseguido e acho que o Porto deveria, principalmente na zona da defesa, devia ver ali mais o Vidor Pereira, devia prestar atenção ali na defesa, porque a defesa tem muitas desconcentrações durante o jogo, falta de segurança. Jogou o Alexandre, finalmente. Jogou o Alexandre finalmente, e por acaso do que me lembro do jogo gostei de ver o Alexandre, mas ainda assim acho que principalmente no processo de ataque-defesa, o Porto não recua bem e sofre muitas sobreposições e passa perigos desnecessários. Muito bem, e achas que... Aliás, que rival é que vês no grupo do Porto que possa evitar que o Porto siga em frente na competição? Eu relembro-te que tens Vitória de Setúbal e Estoril, para além do Paços de Ferreira, que já... Achas que... Difícil nisto. Mais difícil é só o Perpignan, outra vez. Mas sabes que o Setúbal está em primeiro neste momento. O Setúbal tem mais um gol marcado do que o Porto. Só passa um, não é? Só passa um. Para ser sincero, teoricamente, seria nenhum. Nenhum passaria, faria o Porto passar por dificuldades. Mas também é o Porto que agora nós conhecemos. É o Porto, vai. Portanto, para mim, até neste momento, se o Porto não se concentrar, se o Porto não prestar atenção ao que anda a fazer, até o Estoril pode pôr perigo no Porto, sinceramente. Acho que até o Estoril pode pôr esta competição no também não tem grande importância. Portanto, sim, isso também não. Esta Taça Benfica. É como o Manchester City para a Taça UEFA. Não vai fazer nada de jeito. Não tem importância, Afonso, então não queres falar do jogo? Não, eu posso falar do jogo, mas não tem grande importância. Queres falar do jogo entre Sporting e Rio Ave? O Sporting teve a perder 1-0 com o gol do grande goleador João Tomás. Diz, Nuno, podes dizer. Não, estava a pensar, por causa do... Fez-me lembrar, estava a mencionar o Manchester City, por causa da... Por causa de ser uma competição que não tem tanta importância... Que ainda não falámos disso. Pois, era isso que eu ia mencionar. Menciona à vontade. Para o Porto, acho que passa um bocado ainda pelos clubes, os principais clubes da Liga Portuguesa. A Taça da Liga não é assim um... Não há uma competição que seja... Valorizada? Não. Achas que só o Benfica que a valoriza? Tiago, só o Benfica que valoriza esta competição. O Benfica valoriza a competição porque ajudam a que o Benfica a valorize. O facto de dizeres que é uma coisa que não interessa e eu de me lembrar, isto, misturando as duas coisas, e de eu me lembrar a porradaria que me ia vendo naquele campo quando aquele senhor, quem foi? Foi o Lucílio, não sei. Lucílio Batista. Foi o Lucílio, não foi? Viu aquela brilhante mão que não existiu. Pá, são tipo, não faz sentido. Portanto, é uma cena que tem importância, obviamente. Deixou de ter a partir daquele momento. E pronto. E achas que um lance... Sabendo que isso já aconteceu há 3 anos, não estou em erro. E que vocês naziam com isso é um bocado mau, digo eu. E achas que um lance desse marca assim um desrespeito numa competição? Não, o desrespeito numa competição acho que não. Acho que toda a gente viu que aquilo não existiu. Acho que toda a gente viu que de facto o Benfica acaba por ganhar o jogo mal. E então? Isto não, não pode, eu quando mencionei isto não foi por causa de vitória ou derrota, não, é simplesmente pela competição que é, não ganha muito importância. De facto, não, nunca teve assim um enorme peso, mas isso é porque eu acho que foi sempre mal estruturado desde o início. Sim, não tem grande... E podia ter começado de outra forma, mas, e podia ter sido melhor. Mas agora, se formos a ver, a Inglaterra, a Taça da Liga, teoricamente, também é a competição menos importante de todas. E a Taça UEFA? A Taça da Inglaterra. Não, é, mas o último, a Taça da Liga será sempre a menos importante. Pois, exato, mas fazer essa comparação também é o último clube... o último classificado da Liga Inglesa provavelmente também ganhava, sei lá, ao Marítimo, ou coisa que o valha. Portanto, também essa comparação não é mais legítima, digamos assim. E depois também podemos ver os anos de Taça da Liga que existem lá e que existem cá. E a maneira como ela foi levantada, ou construída, ou o que lhe quiserem chamar, lá, e a maneira como a nossa foi levantada cá. Para mim foi um bocado... Foi de um ano para o outro, em poucos meses, disseram, vamos ter mais uma competição para ver se os jogadores jogam mais. Eu não desaprovo agora. Podia ter sido estruturado de outra maneira, acho que sim, acredito que sim, mas não tem nada a ver com o Benfica ter ganho ao Sporting de uma maneira menos legítima, que a Taça da Liga perde importância. Acaba por perder um bocado, se tu ao fim da terceira edição já tens numa final uma equipa que ganha por um penalti que não existe, claro. Foi a segunda, foi a segunda. Foi a segunda, pronto, à segunda final já acontece isso, então é porque alguma coisa está mal. Mas, por exemplo, também não foi um penalti que deu a vitória à equipa, foi deu o empate. Sim, dá o empate. Mário, o penalti foi a 10 minutos do fim do jogo. Pronto, mas... O Sporting tem circunstâncias... E achas que é legítimo a taça ficar automaticamente descredibilizada a partir desse momento? Não, sim, para mim descredibiliza-se a taça como se descredibiliza o campeonato. Eu descredibilizo o árbitro e a prestação. Assim como acho que a equipa do Sporting teria... deveria ter feito o mesmo bem, eu digo por respeito ao futebol e por respeito às nossas competições. Se não fizeram, o problema é vosso. O Benfica soube-se encostar, assim como qualquer equipa que é beneficiada sabe-se encostar. Eu concordo com o Tiago na parte da questão de credibilidade, que se de facto, se alguém tem que perder credibilidade nesse jogo é o árbitro. E ele até veio falar ao jornal. E não a competição. Eu acho que a credibilidade na competição nunca foi alta, porque foi uma competição que apareceu e os clubes não dão importância a essa competição e dão importância às competições europeias, ao campeonato e à Taça de Portugal. Mas isso é tal como em todos os campeonatos. Temos a um nível mais elevado. A Liga Inglesa, que os clubes ingleses na Taça UEFA, por exemplo, fala-se agora muito por causa do Porto jogar contra o Manchester City. E com o Manchester City... Supostamente o Porto vai perder e... Porque o Manchester City de facto tem uma grande equipa, eu vejo os jogos, e tem um plantel fantástico, e está a jogar um futebol fantástico. Já vi as eras do Porto, não é? Estás a ver outras coisas. Não, que neste momento gosto de ver bom futebol e o Porto não está a praticar. E as pessoas agora pensam muito que o Porto também vai apanhar nas orelhas do Manchester City, provavelmente vai, mas o Manchester City não vai jogar para a Taça UEFA como costuma jogar para a Liga, por exemplo, porque são as equipas inglesas na Taça UEFA não dão muita relevância, não se importam muito, ou é Champions ou não é nada. Oh, Nuno, e tu que viste de fora essa final entre o Benfica e o Sporting há 3 anos, se não estou a erro, achas que o árbitro procedeu corretamente no dia seguinte em vir desculpar num jornal de televisão pública? Um canal de televisão pública. Acha que ele devia ter feito isso? Acho. Ele errou e percebeu que errou. Mas então todos os árbitros teriam de vir no dia seguinte. Sim, não. Isso acaba por ter piada, porque ainda há pouco tempo, e desculpa lá interromper-te, Nuno, há 2-3 semanas, Pinto da Costa veio falar sobre o facto de como é que foi... era... Supostamente alguém errava para o lado do... Agora não me consigo lembrar. O que eu me lembro disso foi que Pinto Costa veio criticar a arbitragem e depois o árbitro veio pedir... Exatamente, e o Sporting refilou com isso. E na altura foi ao contrário. Foi o Sporting que refilou com os árbitros e que tinha sido roubado, que aquilo era uma vergonha e por aí fora e por aí fora. E o árbitro também veio fazer exatamente a mesma coisa. Daí que nós podemos ver, isso sim, não é o Porto que refila, não é o Sporting que refila, os árbitros vêm desculpar-se, não. São os três grandes que refilam, os árbitros vêm desculpar-se. Ainda não aconteceu para o Benfica, ainda bem. Pronto, não, menos dias para nós. Eu não acho que eles devam ter vindo desculpar no dia a seguir. Não, também não acho. Não, também não acho. E o Sporting na altura criticou o Lucílio Batista, pronto, que teve feito aquele teatro todo. Mas como vês, voltou a acontecer aqui há umas semanas. Sim, e vai sempre acontecer. O Domingos Paciência disse, qualquer dia tem que abrir o Facebook para saber se algum árbitro errou. Sim, exato. Eu sinceramente, nós os árbitros não pedem desculpa. Nem mas têm de pedir, supostamente. Não tem, como um jogador erra, ele não fez de certeza, um árbitro também erra. De certeza, sim, que não fez aquilo, obrigado. Ele simplesmente sabia que era um jogo importante, não deixou de ser um jogo importante, foi uma final, e que a arbitragem dele nesse sentido condicionou o jogo, e ele veio pedir desculpa por isso. Provavelmente, se fosse o Cascavelheira Futebol Clube, com, até com o Sporting ou com o Benfica, e se ele errasse, ele não ia dizer nada. Simplesmente sentiu a obrigatoriedade de vir pedir desculpa. Achas que ele sentiu a pressão de ter errado num jogo importante? Acho que não é por aí, não. Simplesmente... É que já tivemos clássicos em que os árbitros erram. Claro, todos, praticamente. Finais de Ligas dos Campeões que os árbitros erram, sim, e isso nunca aconteceu. Mas as pessoas não são todas iguais, ele achou, se calhar, basicamente, foi mais ou menos por isto. Ele é boa pessoa e sentiu que devia pedir desculpa, mas acho que não é por aí, acho que tem que ser bem visto, não... porque ele tem a noção que errou. Para mim, os árbitros não virem pedir desculpa, a maior parte dos jogos com erros grandes, quer dizer que eles estão um bocado a borrifar e que não se preocupam se estão, ou até que não erraram, que a opinião deles é que conta, não. E nesse caso, o Lúcio Luís Batista viu que fez a geneira e veio pedir desculpa, nada mais. Acho que não é. Acho que é de louvar, de certa maneira. Muito bem. E Nuno, mais alguma coisa em relação ao jogo do Porto ou já está tudo analisado? Não, foi um jogo, acho que foi um jogo, não há muito a falar. Foi um Porto. Nem tu te lembras já muito bem. Não me lembro muito bem, mas o Porto não foi com algumas alterações do plantel. Foi teoricamente o jogo mais difícil que o Porto acaba por ganhar, que era o jogo fora com o Paços Ferreira, era o jogo mais difícil do grupo. Exato. Como disse, a Mata Real não é fácil. Mas acho que foi um jogo normal. O Porto não jogou com o plantel principal. Fiquei contente por jogar o Alexandre, mas acho que é um jogo normal e nada muito a dizer. Muito bem. Afonso, vou seguir para ti e para o jogo entre o Rio Ave e o Sporting, que o Sporting acaba por conseguir empatar depois de ter estado a perder, empata perto do fim com o gol do Boniu. Afonso, o que é que achaste do encontro? Muito sinceramente, acho que foi o pior jogo que o Sporting fez esta época, e seria completamente normal se o Rio Ave tivesse saído do jogo com uma vitória. Felizmente tivemos o Marcelo Bueck na baliza, que fez uma exibição estrondosa. Ele salva-vos salvas literalmente o jogo. É, completamente. Ele defendeu tudo o que havia para defender. Eu reparei nisso, por acaso. E vocês ali todos comedinhos. Pois, exato. Mas depois tivemos a sorte também do Oneu a 2 minutos do fim marcar um gol. Aqueles pés mágicos. Agora... E ele ia falhando, para que seja engraçado. A questão é o pior jogo que o Sporting faz nesta época, na minha opinião. Também não me preocupa, porque eu não dou grande importância à Taça da Liga. Espero que eles percam. Não, aliás, eu não espero que eles percam na Taça da Liga, mas prefiro que percam na Taça da Liga do que perderem no Campeonato ou na Taça de Portugal. Mas pá, não há muito mais a dizer. Simplesmente queria destacar, ou queria dizer, três coisas. Não gostei de ver o Capela jogar nesse jogo. Não gostei de ver o Ricky Van Wolfswinkel. Aliás, desde há 3, 4 jogos... Ele tem estado em quebra de forma. Tem, desde há 3, 4 jogos para cá, que se nota alguma falta de confiança. Não consigo perceber porquê. Espero que a chegada do Sebastián Ribas lhe traga alguma noção de que tem que fazer mais. Achas que ele já se estava a acomodar ao lugar? É possível que sim, porque ele não tem grande alternativa, não é? O Bojinov, nem sei porque é que o contrataram, ou o Diego Rubio ainda é muito novo para poder assumir a titularidade no Sporting. Pode ser que agora, com a chegada do Ribas, que ele arribe. Que ele arribe. Ela! Muito bem, ela! É uma sportinguista. Querias destacar mais alguém em relação ao jogo? Tenho que destacar o Marcelo Bué, claramente. Que... Destacamos todos. Nem te perguntei, Nuno. Afonso, desculpa lá. Nuno, quem é que tu destacavas no jogo do Porto? Este silêncio. Não. O que é que tu disseste aí? Houve ali qualquer coisa? Eu não. Nada. Diz, Nuno. Que é que eu destaco? Eu vou acabar por destacar os marcadores, porque o jogo o Hulk e o Rodrigues, é isso. Não se passou muito e quem fez a diferença, acho que é... O Rodrigues fez um bom jogo. Deve ter feito dos melhores jogos. Eu desse jogo destaco o Rodrigues, porque houve ali... Isso foi na semana a seguir de ter havido um desentendimento entre o Rodrigues e o Vítor Pereira, e o Rodrigues apareceu, marcou e jogou. Relativamente ao Rodrigues, acho que ele é um excelente jogador. Eu gosto bastante do Rodrigues. É a falta de motivação e também... Falta de motivação há muito tempo, não é? Há muito tempo, sim. Também não ajuda às lesões. É o campeonato português, não é? Pá, não chega, não puxa para o Porto. Não, aqui tem que se transferir para a Espanha. Exato. Mas, sim, o Cristiano Rodrigues fez um bom jogo, mas não estás com o Porto em geral. Sim, não há muito a dizer, exatamente, não há. Como já disseste. Afonso, para concluir, mais alguma coisa em relação ao jogo? estava a dizer, interrompeste-me, que tinha que destacar o Marcelo Boeck. Estou sempre a interromper-te. Obviamente, e que está ali um guarda-redes pronto para fazer e para dar luta ao Rui Patrício. Para não dar descanso ao Rui Patrício como a evolução que ele tem. Exatamente. Aliás, é isso que eu neste momento estou a gostar no plantel do Sporting, é que não há ninguém que tenha a posição assegurada. Então no meio-campo aquilo são 7 cães a 11. Qualquer dos jogadores que estão no Sporting neste momento tem capacidade para ser titular, tirando o André Santos. Ah, se consegues fazer aí outra piada no meio. Não dá. Não é mais piada. Não há rimas. Não há rimas. Tiago. Opa. Sigo para ti e para o último jogo, que era teoricamente dos três, talvez o que fosse teoricamente outra vez mais difícil, uh-huh, que foi com o Guimarães. O Benfica acaba por ganhar com uma vantagem dilatada. 4-1 no campo do Vitória de Guimarães. Adoro essa expressão. Dois gols de Cardoso, um de Rodrigo e um de Witzel. Tiago, o que é que achaste do encontro? Foi um bocado isto que eu achei do encontro, não é? Foi fraco o Benfica andar a praticar um futebol. Era bom como ouvisse, agora vais aproveitar para pegar nisto de certeza. Vamos embora. O Benfica anda a praticar um futebol fraco, não tem muito interesse e, no entanto, anda a marcar 5 golos, 4 golos, 2, 3, por aí fora, e portanto, de certa forma, pronto, estamos a ter os resultados que queríamos ter, com o número de golos que queríamos ter, apesar de andarmos a sofrer constantemente e não, isso é que me deixa assim um bocadinho lixado da vida. No entanto, tenho de me preocupar como adepto do futebol português, porque olhamos para este campeonato e olhamos para as nossas competições deste ano e vemos que não há quartos, quintos clubes, há três, mais uma vez. E coisa que para mim já não acontecia, talvez há 3, 4 anos. O Benfica leva uma equipa com os jogadores raçudos, não têm mostrado grande técnica, jogadores que aguentam 90 minutos, tirando um outro, obviamente, como seja, por exemplo, o caso de Nolito, Bruno César, Aymar. O Nolito fez 90 minutos. Sim, pá, já muito desgastado, para mim não é jogador ainda para aguentá-los, mas aguenta de certeza, treinando por isso aguenta, mas neste momento acho que ainda não é a opção ideal para jogar os 90 minutos, se bem que fez um jogo fenomenal e vai ser a minha figura deste jogo, atenção. Mas pronto, basicamente resume-se a isto, o Benfica leva jogadores que aguentam bem o jogo a nível físico e ganha. O que mostra que pá, basicamente é porque elas estão a ter um futebol fraco, muito fraco, que não chega para os grandes. Não foi assim tão fraca. Foi, o Benfica acaba... O Guimarães não foi assim tão fraco, sério? Não, a equipa do Benfica. Eu estou a falar de futebol português, tirando os três grandes, não sei se reparaste. Não, pensei que estavas também a referir. Pois, se tivesse ouvido, tinhas percebido, exatamente. Pronto, o que mostra que o Benfica até nem precisa de puxar assim tanto, e tu estás a dizer que fez um... A equipa não esteve mal, mas também não esteve bem, digo-te já. Não há um jogo como se viu a partir, sei lá, da terceira jornada da Liga, em que o Benfica fazia um futebol atrativo. Não fez. Assim como não fez, por exemplo, no 5-1 contra o Rio Ave, exatamente. Não fez um futebol atrativo mais uma vez. E ganhou 5-1. E, portanto, isto alguma coisa isto quer dizer. Quer dizer também que o Benfica tem um plantel preparado fisicamente. Ainda vamos a uma época, o que é positivo. Ainda não estão cansados. Muito positivo, mais uma vez. Agora... Que não há grande competitividade este ano. Para mim não há. O Braga... Lá para baixo há. Para descer de divisão há várias equipas. Ah, pois, lá para baixo. Sim, o que preocupa é que cá para cima não há, entendes? E se tu vires, tens o primeiro, o segundo e o terceiro definidos, digamos. Mas assim. Mas tens um Marítimo e um Braga que também estão fortes. O Marítimo está, mas eu, pá, olha, o Braga este ano para mim não vai por aí além. Achas que não tem hipótese de chegar a um terceiro lugar? Nem Marítimo, não, nem não, não, não, acho sinceramente que este ano não. Porque o Sporting está um bocado melhor. Não, este ano foi melhor do Benfica. Exatamente, é isto, eles acreditam nisso. E se tu vires, pronto, o Passos de Ferreira morreu de um ano para o outro, pá, não tens muito mais equipas. Tiago, o Nacional está fraquíssimo. Tiago, em tu olhas para. Os últimos 5 anos até, e o Guimarães é isto que a gente viu. Mas olha lá, tu olhas para a equipa do Guimarães e vês lá jogadores como o Nuno Assis, como fez Pedro, um jogo fenomenal. Como o Pedro Mendes, como aquele Toscano, como pronto, o Paulo Pedro Mendes eu já não. Mas pronto, são jogadores. O que é engraçado é que tu não destacas o Edgar Silva, que é o melhor marcador do Vitória de Guimarães. Eu ia acabar, tu interrompeste-me no Toscano. Um dos melhores marcadores do campeonato. Não, tu interrompeste-me no Toscano. Mas pronto, e não são jogadores assim tão fracos como isso. Haverá. Será falta de orientação? De certa forma, dá-me razão. Exatamente, não. Parece que, sei lá, está tudo... Ainda não começámos o campeonato este ano, estamos na pré-época, meu. E somos a ver, estamos em janeiro. E as coisas continuam fracas, continuam fraquíssimas. E o Benfica continuar a ganhar 5, 4, 6 daqui a um dia... sem fazer grande coisa, sem fazer um futebol brilhante, é estranho. Eu acho minimamente estranho, mas pronto, olha. Seja, a gente ganha o campeonato assim. E em termos de destaques? Já disseste que ias destacar o Nolito? Sim, destaque sem dúvida o Nolito, que faz um jogo fenomenal, não é? Ele participa basicamente em todos os golos. É o segundo jogo seguido que ele faz a marcar golos. Sim. Neste jogo não marcou, mas jogou muito bem. Ele não os marca, mas fala-os, não é? E de certa forma é isso também que importa. Substituiu não, mas ajudou muito a Aimar, que não foi o único organizador do jogo. Parece que este jogo tivemos dois, e Nolito foi um deles. Imprimiu uma velocidade fantástica ao jogo, eu acho que sim. Eu acho que aqui talvez se veja, e vou ser um bocado mauzinho, aqui talvez se veja a diferença entre Nolito e Bruno César. Em que Nolito, de facto, e era como eu dizia há bocadinho, ainda não tem a preparação física necessária para aguentar 90 minutos, mas aguentou-os, sempre em alto nível, se sente sempre o melhor do Benfica, e achas não dando espaço para mais ninguém. Aproveitando o que estás a dizer, achas que será só pela condição física que o Nolito se eclipsou na equipa do Benfica? Não. O Nolito sai do Benfica quando estava a jogar bem. O Nolito nunca saiu do Benfica. Sai da equipa titular do Benfica. Também não sei. Depende do que é que tu entendes por titular. No entanto, ele jogou praticamente em todos os jogos. Entra como substituto. Menos do que Bruno César. Sim, menos do que Bruno César. É assim. São escolhas. São escolhas que eu também percebo. E concordas? Em certa parte concordo, porque se tu fizeres o jogo ao contrário, se tu meteres Nolito ao princípio e depois fizeres entrar Bruno César com Nolito, já não dá mais, o jogo não rende. Se fizeres ao contrário, o jogo rende. E temos visto isso ultimamente. São escolhas, mais uma vez. Temos de ver até que ponto Bruno César dá para 90 minutos e até que ponto Nolito dá para 90 minutos. Eu acredito que seja mais o segundo, não é? Acredito que seja mais Nolito, e ele mostrou. Vamos ver, daqui para a frente, o que é que Jesus opta por fazer. E eu acredito que vai apostar no espanhol. Se bem que não podemos esquecer que temos ali um brasileiro também de classe, mas que ainda precisa levar um bocadinho nas orelhas, eu acho. Porque é preciso vir atrás, é preciso dar jogo e é preciso ter esta alma muito raçuda que Nolito tem. No entanto, ambos precisam de ter ali um toquezinho mágico por trás. Nolito precisa de dinamizar o jogo, que faz, em nível atacante, e a nível de entrada diária, porque é sempre previsível. E mais uma vez, tu dizias que nós vimos o jogo juntos e tu dizias-me que não interessa, ele faz a mesma coisa, mas entra na área. A verdade é que entra porque os defesas também não... entendes? Não dão para a tarefa. E um Guimarães não dá para a tarefa de um Nolito, que faz sempre a mesma coisa. A certa altura é preocupante. E pronto, é futebol português que nós temos, e era o que eu estava a tentar dizer-vos há bocado. E Bruno César, que tem um jogo também muito, muito pautado, sempre na mesma onda, e que não vem atrás, e que não dá defesa, e que obriga o Javi Garcia a puxar trunfos e a cansar-se muito mais depressa do que tinha necessidade para tal, aliás. E pronto, e é um Benfica que precisa mudar algumas coisas, principalmente não a nível coletivo, mas a nível de jogadores, a nível individual, em que estamos a chegar a janeiro e há muita gente que ainda não desenvolveu ou evoluiu aquilo que já podia ter evoluído. E isso não pode acontecer num clube que está claramente a concorrer para ganhar o título. E diz-me, Tiago, e Capdevila nem na Taça da Liga tem hipótese para jogar? Achas que o espanhol está... Pagam-te a comissão, a sério, para falares do senhor? Ou... Não, é porque não? Já sabes onde é que isto vai dar, não já? Eu me digo que pagam. Eu também acho que sim. Não, era para te colocar exatamente a questão, se achas que o Capdevila vai mesmo sair agora em janeiro. Se ele nem num jogo de Taça da Liga joga? É assim, não sei. Não sei porque não há ninguém que o queira, eu acho. Pronto, a partir desse ponto de vista, não é? Há pano para mangas. Aliás, não há pano para mangas porque ninguém o quer e ninguém vai falar muito sobre isso. Portanto, ou alguém o vem buscar, ou algum clube espanhol que tenha uma grande atração por ele o venha buscar. Quem sabe? É um jogador com... Granada. Com Granada a buscar. Com mercado. Será um jogador com mercado? Eu não sei se é um jogador com mercado. Podem não ter dinheiro para lhe pagar guardar. O que eu acho engraçado no meio disto tudo é que o Capdevila é capaz de ser um dos jogadores mais bem pagos do Benfica. Talvez. Isto é provável que sim. É provável que sim. Não sei. E ele não veio supostamente a custo zero. Pagaram-lhe um prémio de assinatura bem churudo. O prémio é capaz. Foram cerca de 2 meses. Ele custa zero, velho. A nível de cláusulas, o que é que existe ou não existe? Não. Quando ele assina o contrato, sim, automaticamente. Sim, exatamente. A nível dessas cláusulas secretas, secundárias, pronto, não sei. E como é que se... salários, não, não parece. E como é que se admite que um jogador que receba tanto não... Não sei, ó Mário, não sabes se ele recebe assim tanto ou não. Não sabemos, não temos números, não vale a pena especular sobre isso. Prémio de assinatura foi sim, mesmo o prémio de assinatura é uma coisa, sim, salário sim, é outro. Sim, agora o salário é outro, a partir do momento em que dás 2 milhões de euros não. a um jogador, já gastaste bastante dinheiro com o jogador. Tá, ok, mas... Já lhe cobram um ordenado. Jogadores medíocres, há vários jogadores medíocres que custam 2 milhões de euros. Portanto, também não é por aí. Eu acho que também não é passa por aí. Passa um bocado pela imagem. Agora que me digas, gastado 2 milhões de euros numa pessoa que jogou 45 minutos, acho eu. Não, já deve ter jogado um bocadinho mais, mas... Jogou 90, pronto, desculpa. Pá, pronto, isso aí... Não, jogou... Foi para a Portugal, não foi? Jogou com o Portimonense na taça de... Que até mandou aquela bola aposta num livro de... Foi a taça de Portugal, exatamente. 20 metros da baliza, coisa que eu falo. Pronto, de facto, se não jogou 45, jogou 90. E agora pagámos 2 milhões para tal. Pronto, exatamente. E aí há uma gestão danosa do clube. Agora, porque é que isso acontece? Se não era a escolha de Jorge Jesus, ou se era a escolha de Jorge Jesus e desapontou nos treinos, epá, não sei, mas são coisas que não podem continuar a acontecer assim, eu acho. E agora, pegando nisso que estás a dizer, e vendo que Jesus não tem confiança em KPV, que já se percebeu que não a tem, pois. Achas que mesmo tendo KPV, o Benfica tem de ir buscar um lateral esquerdo? Porque até tu já reconheces que o Emerson já não está ao nível que sim, tu esperas. Sim, achas que é preciso um lateral esquerdo? Eu gostava de Emerson nos primeiros jogos, no início. Para mim era um jogador que mostrava algum princípio de qualidade. E achava que era uma contratação para um futuro. Pá, neste caso, talvez ainda possa ser uma contratação para o futuro, mas não é de certeza para o presente. Não podemos continuar com essa ilusão. E é preciso. Aliás, eu acho isso, e eu gosto muito de Maxi Pereira, e também em alguns jogos eu acho o mesmo de Maxi Pereira. Eu acho que as nossas alas estão muito, muito, muito, muito, muito, muito abertas. Mas isso são erros que o Maxi podia corrigir. O Maxi é um jogador que adora subir e ficar por lá. Não sei, ele deve ter ali qualquer coisa com o Banderola do outro lado do campo, fica lá a falar com ele, qualquer coisa assim do género. E a verdade é que o Benfica acaba por perder muito nas alas a nível defensivo. Emerson porque não tem qualidade necessária, Maxi porque, sei lá, o Jesus refila muito pouco com ele, ou de facto, pronto, é um jogador que não é assim tão inteligente quanto deveria ser, aliás. Portanto, nós temos de ver se não vale a pena ir ao mercado. E eu aí tenho de concordar contigo. Agora, quando? A quanto também? Porque há outras prioridades no Benfica. Uma prioridade, não sei, atacante. Eu acho que essa prioridade continua a haver. Por mais jogadores que nós lá tenhamos, nenhum continua a dar para a tarefa. E é preocupante num clube que quer o primeiro lugar, que quer chegar longe na Champions, que quer ganhar também a Taça da Liga, porque, parecendo que não, também ocupa umas quantas pernas e umas quantas horas de jogo. É um clube que não tem assim tantas alternativas quanto isso. Começou muito bem, mas que agora se está a começar a notar os déficits que existem. E de facto eles existem. E tem de se começar por algum lado. Não sei muito bem para onde, mas tem de se começar por algum lado. E para concluir, já falámos com o Afonso. Não falei por acaso com o Nuno sobre o Bracali, mas nem ele se deve lembrar muito bem o que é que ele defendeu. Tiago, gostaste de Eduardo? Teoricamente a alternativa? Sim. Sim, acho que... Também acho que é um senhor que tem um bocado de azar, não é? Qualquer jogo que ele faz, pelo menos um gol leva. E pronto, e de facto nós vamos ver o primeiro e único gol do Guimarães e não era possível ele defender aquilo, não é? Sim, há também essa defesa. Acho que há uma prestação bem pensada e decente de Eduardo, que acho que não tem sorte. E acho que foi um jogador que nós fomos buscar e que de certa forma lhe estragámos um bocado a carreira. Porque para mim, e eu vou sempre dizer isto, e por mais que me deem na cabeça, eu vou sempre dizer isto, para mim Eduardo é que é o jogador da Seleção Nacional, é que é o guarda-redes da Seleção Nacional, não é Rui Patrício. E vai acabar por deixar de o ser neste momento em que não joga no Benfica, em que joguem para jogos da Taça da Liga que não servem para mostrar a Paulo Bento o que é que ele vale. Mas o Eduardo deixou de ser guarda-redes da Seleção, ainda estava no Génova. Sei, mas podia facilmente ser. E se ele sai do Génova é para alguma coisa também, não é? E portanto podia muito bem estar num clube, sei lá, como... Olha, podia estar facilmente em qualquer clube da Liga Portuguesa, isso eu digo já. Até no Vitória de Guimarães, e eu gosto muito de ver Nilsson, atenção. Para mim é o melhor, se calhar o terceiro, segundo melhor guarda-redes do nosso campeonato. Ah, pronto, são escolhas, não teve é? O azar de apanhar provavelmente o melhor guarda-redes do Benfica dos últimos anos. Pela frente. Sim, provavelmente temos de concordar, não é? Temos de concordar. Mas eu acho que já havia algum depósito de fé, digamos assim, para essa expressão, em Arthur. Daí que pergunto, será que valia mesmo a pena ter dois tão bons jogadores, tão bom guarda-redes num plantel? Eu acho que não valia a pena, ainda por cima Moreira ainda cá estava na altura. Não sei. Vocês têm centenas de guarda-redes. É uma coisa impressionante. Sim, e temos os melhores. Vocês têm é verdade. Oblak, que está emprestado ao Olhanense. Contrataram agora um guarda-redes brasileiro por 5 anos. Uhum. Pergunto se vocês querem os guarda-redes para quê? O problema é que o Benfica neste momento precisa dos guarda-redes portugueses, porque senão não tem capacidade para inscrever jogadores na Liga dos Campeões. E o Benfica precisa, obviamente, do Eduardo e do Mica para compensar o facto de ter muitos jogadores estrangeiros na equipa. Sim, isso também é verdade. A não ser que o Benfica vá outra vez buscar o Moreira ou coisa do género, não poderá mandar embora o Eduardo, penso eu. Porque terias de excluir outro jogador. Sim. Mas concordo com o Tiago na parte do... Basicamente, peço desculpa pela expressão, mas vai-se entalar num guarda-redes sem necessidade. Pois, é um bocado por aí, não é? Porque, por exemplo, o Eduardo. Eu vi o Eduardo, nem que fosse novamente, no Braga, à frente de Kim até, por exemplo. Quem sabe? E como o Tiago disse bem, o Benfica tinha o Moreira, que apesar de tudo, se não fosse o problema que ele tem, é um excelente guarda-redes, se não fosse o problema que ele tem, na altura, disse tornar um dos melhores guarda-redes de Portugal, para mim todos os tempos, que era um excelente guarda-redes, apesar das lesões e não ter rotatividade, não acho que não teria problema de ser o terceiro guarda-redes. E Jesus nunca gostou assim tanto dele. Sim, mas isso, lá estás tu, lá estás tu com esse ódio de estimação, meu. Não, não, pá, não sabes, não, não tens sim senhora, tens sim senhora. E acho que já chega. Já chega de julgares um homem que não conhece as escolhas. Eu não estou a julgar as duas, é que o Jesus realmente não apostava no Moreira, e é verdade. Ah, pá, está bem, olha, assim como o Kike e o Fernando Santos não apostavam também. Não apostavam. Cada um tem a sua oportunidade. Não, nós não estamos lá dentro, não sabemos. O Kike tinha apostado no Moreira. O Moreira deixou de ser a oportunidade desde o tempo do Trapattoni. Desde o tempo da lesão. Não, ele depois jogou com o Kike e... Jogou com o Kike. Foi uma altura em que ele apareceu mais, em que rodou mais, é verdade. Sim, mas ele teve a lesão e a partir daí... Sim. Não se passou mais. Eu só queria voltar aqui um tema atrás, porque agora estamos a falar novamente dos Jorge e das escolhas. É referente ao Cabo de Vila, porque eu acho que o Cabo de Vila, a contradição do Benfica, do Cabo de Vila para o Benfica, foi mais imagem do que outra coisa. Acho que o Benfica neste... Por isso é que em termos salariais acho que o Benfica não está a pagar assim tanto ao Cabo de Vila, mas acredito que a assinatura tenha sido alta. Eu, por mim, passo um bocado, lá está, como costumo dizer, balneário. Ou que é que o Cabo de Vila não tem balneário no Benfica, porque não tem força no Benfica, porque nunca jogou no Benfica. Mas em termos de futuro para o Benfica acho que é muito bom, porque o Benfica a contratar Nolitz, a contratar Rodrigues, futuros espanhóis, exato. Os miúdos verem um Cabo de Vila no banco do Benfica e a adaptação, eles chegarem lá e têm o Cabo de Vila, que não deixa de ser um capitão eterno da seleção espanhola, eles terem um jogador desses. Para eles há de ser bom, para o Cabo de Vila é que não. Eu não sei até que ponto para o Cabo de Vila não, porque eu não sei até que ponto, se calhar ele quer mesmo. Achas que assim ele quer estar no banco? Eu não sei, ele se calhar está... Achas que ele não quer jogar a Liga dos Campeões ou não? Ele se calhar está numa altura em que sabe que não... Mas ele vai jogar... É como eu estava a dizer há bocado, o Cabo de Vila é um lateral que é antigo, é um lateral que é muito à base da defesa e neste momento os melhores laterais do mundo não são à base da defesa. Sim, são o Benfica joga com laterais ofensivos, claramente. Todas as equipas jogam com laterais ofensivos. Todas as equipas que têm interesses, por exemplo, europeus, ou que seja, que têm dinheiro para comprar bons laterais, compram laterais e que são atacantes, não defendem, claro. E normalmente o que acontece é os centrais que fazem a dobra e compensam as alas. Daí que o Cabo de Vila era conotado como um jogador mais fraco, não gostaria de usar a palavra, mas com menos capacidades da equipa espanhola. E ele não sabe, disso. Ele não sabe que ia para o Benfica e que ele ia, por amor de Deus, apesar dele ser um ponto de lança ativo, ele está no futebol ainda. Um lateral esquerdo. Ele está no futebol ainda e sabe qual é o presente e qual será o futuro. Ele sabe perfeitamente que já não tem pedalada e que já não consegue fazer aquilo que o futebol de hoje em dia pede. Muito bem. Quando puder ganhar dinheiro com isso, muito bem. E diziam... Diz, Afonso. Não, que isto ainda não acabou. Ui. Porque eu já sabia que o Tiago ia deixar isto, passar isto em claro, mas eu não posso, em relação ao jogo do Benfica. Então? De um lance junto... Que aconteceu? À área em que o Rafi Garcia... Foi vermelho. Uma cabeçada num jogador do Guimarães. É só 2 segundos. Só uma coisa que eu não percebo. Como é que o árbitro apita tal coisa que sabe que é agressão para dar amarelo? Se ele apita tem que estar vermelho. Não, é que aquilo é vermelho e é para estar 1 mês ou 2 sem jogar. Ei, não, desculpa. É que para todos os que dizem que o Rafi Garcia é um jogador leal, está aí a prova que o Ravi Garcia não é de todo não, um jogador não é para criticar, mas eu não sei quem é que diz isso, não é possível dizer-se isso. Não, pois, não, mas é que eu conheço gente, e acredita que conheço muita gente, que diz que o Ravi Garcia é um jogador leal. Eu não conheço nenhum médio defensivo que seja leal. É pá, antes de mais, o que é um jogador leal? Eu não sei o que é um jogador leal, meu. Sim, é um jogador que não é agressivo, que não é violento. Não, um jogador leal é um jogador que é leal ao clube. Não, leal em termos de pode ser leal com as regras. Com as regras do futebol, com os outros colegas de profissão. Está bem, pronto, se fiz por aí. Está bem, mas não é preciso, não é preciso aquilo... sair por toda a volta de um lance que até acaba por ser... É um lance claro. O Ndiaye... E tu viste o resto do jogo, percebes também o que é que eu vou dizer. O Ndiaye passou o tempo todo de certinha absoluta, foi estúpido, porque passou, e nos restantes lances sim, dá para sim, ver. Sim, sim. Aliás, ele depois até um lance muito engraçado, que acho que é com o... Acho que é com o Garay, se não me engano, em que é o Ndiaye tentar dar uma cabeçada a ele. Também foi giro. Não conseguiu, não chegou lá, mas pronto. Mas também, pá, foi é o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de expressão física, digamos assim, para ser mais bonito. Não é preciso tentar ir para a volta da coisa. Pronto, podia ter ido para a rua, isso eu concordo. O problema é que é preciso, é que se fosse outra equipa qualquer, o jogador tinha sido expulso e tinha estado um jogo. Nem chegou a acertar com deficiência. Não, Tiago, desculpa, é claro, ele dá-lhe uma cabeçada. Sim, dá, ia para a rua, mas agora, daí a um mês ou dois de paragem, não faz sentido. Se me disseres, ó Tiago, desculpa, faz sentido, precisamente porque se não houver um jogador que seja punido severamente pelas atitudes que tomam, todos vão fazer isso. Sim, mas não e precisa de haver mão forte no futebol. Não foi uma atitude para além, eu acho que não foi uma. Para várias coisas que já vimos no futebol português, não foi uma atitude para além. Eu, para mim, vou-te ser muito sincero, para mim foi o lance mais escandaloso de agressão que tu já tiveste durante este campeonato. E que deveria ter sido punido, severamente. Não era de certeza com um cartão amarelo. Eu só, por acaso, agora ia mencionar uma coisa, já me passou um bocado, já não me lembro muito bem, mas referente, eu acho que, eu não sei o que é que estás a falar por causa das picardias cá dentro de campo. Uhum. Isso não justifica, picardias vai sempre haver, eu, por exemplo, quando jogava, quando era federado e jogava, havia sempre picardias, mas isso não, para haver picardias não vamos dar cotoveladas ou cabeçadas aos outros. Claro. Tens o melhor exemplo de Zidane. Apesar do Materazzi falar da irmã dele ou o que é que foi, ele chegou lá... E fez o mesmo? É que querendo ou não, estes... Por exemplo, o Rames, que teve aquela atitude aqui há 3 ou 4 jornadas atrás... Foi aquela em que ele que está... Ele foi tirar satisfações. Não foi tirar satisfações coisa nenhuma. Ele ia com a bola a meio campo e ia ser puxado. Ah, sim, isso é verdade. Ia ser puxado, pá. Ele ia ser puxado para aí há 20 metros. Tens noção? O jogador ia agarrar a camisola tipo, já há 5 minutos. Pá, e mete-o no chão a certa altura e o Ramos levanta-se e passa-se da cabeça e dá-lhe um murro no estômago. Eu na altura disse, mas este gajo é parva, faz. Mas pá, a certa altura eu consigo compreender, tipo, um gajo que te vai agarrar durante 5 minutos, entendes? Pá, era a mesma coisa que o Ndiaye, e compreende-se isso através da linguagem física do Ndiaye ao longo do jogo, tipo. Eu imagino, tipo, aí é empurrar e cabeçadas e por aí fora. Eu compreendo também, a certa altura, claro, aquilo foi um chega para lá, mas foi um chega para lá demasiado. Pronto, também não faz sentido. Pá, empurrava. Qualquer coisa assim já. Agora também ao ponto de quase lhe dar uma cabeçada no peito, não faz sentido. Assim como Zidane fez isso, também foi para a rua e foi punido e por aí fora. Pronto, aí eu dou-vos razão. Agora, daí a ser um exagero tão grande de agressão, não foi. Exagero de agressão, e que eu sinceramente, isto pode ser muito, muito forte, mas para mim era. Se não deixava, para mim, de jogar futebol, pelo menos tipo uma temporada ou outra, não fazia de certeza, que foi o Axel Witsel ainda no Standard Liège, em que ele partiu a perna. Sim, sim. Isso para mim é maldade e aí deveria ser punido. São lances completamente diferentes, não? Não, mas atenção, não é uma questão de sempre. Não há nunca lances iguais, por amor de Deus. O que estamos aqui a discutir é... a questão das agressões. Sim, mas não vamos ficou... comparar perna partida, mas então vou uma tentativa um de agressão. Podemos comparar os lances do Saponaro e do Hulk no túnel da luz. Não, mas atenção que a perna partida é aquilo que foi agressão. Sim, não estou a dizer o contrário. Tanto o Javi Garcia, a cabeçada, foi agressão, como estamos a falar de agressões. Os lances... O Standard Liège. Não, há tentativa de agressão no Javi Garcia, porque ele não lhe chega a tocar. Não, desculpa, ele toca, e claramente que toca. Mário, ele não chega a tocar. Toca. Pronto, mas é vermelho, de qualquer forma. Ele toca, não é um pecar de chegar a aleijar, que isso não aleija de certeza, mas toca. Mas tem a intenção de fazer aquilo. Agora, não há diferença para mim do que o Javi Garcia fez e do que o Hulk e o Saponaro fizeram no túnel da luz. Não há, desculpa, não há. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não tem nada a ver porque é um lance entre um jogador, entre dois jogadores, não puxa mais ninguém. É, ou seja, eram eles que literalmente estavam a ter uma conversa para lá daquilo que se deve conversar dentro do campo. Então, espera, então o Ravi Garcia, que é um jogador com uma carreira já longa e já cimentada, que já jogou no aliás, que vem das escolas do Real Madrid, vais-me dizer que ele não tem que ter cabeça e capacidade para não responder a esse tipo de e o Zidane também não tinha, por exemplo? Pois, mas aquele acabou. O Zidane acabou a carreira em grande também, não foi? Já um bocado. Agora, isso é tal coisa, cada vez que um guarda-redes de uma equipa chuta uma bola e os adeptos gritam coisas não muito simpáticas, o guarda-redes tem o direito, porque fica chateado, de ir à bancada e tirar as satisfações dos adeptos. Eu não estou a dizer que ele tem o direito, estou a dizer simplesmente que o compreendo. Eu não compreendo essa ação enquanto ser humano. Sim, não estou a dizer que eu a faria mesmo, entende? Exato, enquanto profissional acho que não se pode compreender e tinha que ser punido. É porque, querendo ou não, indireto ou indiretamente, são jogadores que os miúdos admiram e os miúdos estão a ver na televisão ao lado dos pais e pronto, e deparam-se com situações dessas. Sim, e provavelmente um controle, fim de semana, e no fim de semana a seguir vão fazer o mesmo, porque não sabem a gravidade. E muito bem, vamos então avançar para a figura da semana. Figura da Semana. Ora bem, nesta figura da semana, o Tiago Martins quer ser o primeiro. E eu vou-te dar, ser o primeiro. Eu vou-te dar essa honra, Tiago, de seres quer, o primeiro. Quer fazer uma piada de mau gosto? Posso fazer uma piada de mau gosto? Depende, não é? A minha figura da semana vai para o Hospital da Luz. Não, eu estou a dizer isto com... Pá, é por maldade, vá. Mas eu gosto muito do Eusébio e o Eusébio desejo-lhe. Deus, nem sei dizer o nome do senhor. E desejo-lhe aqui as melhores. Em direto do Bolo na Rede, ele foi ouvir. Logo ele ouve, certinho, absoluto. Que não ouve. As melhores para o Eusébio, que de facto, pronto, eu estou a tentar brincar com isto porque gosto de brincar com as situações mais negras da vida. Acho que temos de levar a vida assim porque senão, Jesus Cristo, nosso Senhor. E espero sinceramente que ele melhore. E está a ter uma vida complicada nos últimos anos a nível de saúde e acho que não se deseja isso a ninguém e espero sinceramente ver melhoras por parte dele e a figura da semana vai para o Hospital da Luz obviamente porque tem tratado muito bem da nossa grande Pantera Negra e espero vê-lo no estádio daqui a poucos meses. Mas tu tocaste num ponto engraçado isto do Hospital da Luz, porque isso é tudo ui, é verdade, isto está tudo tem lá luz no nome, não, mas são tudo tentativas de fazer marketing à volta da questão. Tu és horrível. Não, eu estou a falar a sério. Acredito que se eu te estou a dizer isso é porque sei o que estou a dizer, porque conheço quem está à frente do Hospital da Luz. E isto é tudo feito. O Benfica escolhe aquele hospital, até porque é lá que os jogadores do Benfica são tratados. Não, é nos Lusíadas. Não, é na Luz. É nos Lusíadas. Na Luz. Estou a dizer que é nos Lusíadas. Os do Benfica não é pouco importante. Isso é muito pouco importante. Eu já encontrei os jogadores no Benfica. Eles vão aos dois. Não, mas pronto, era só porque acho curioso que o Eusébio, se fosse, por exemplo, não vai para a clínica com o Fidel Valado. Mas pronto. Mas o Eusébio já há anos que o Eusébio é figura do Benfica. Exato. E temos felicidade e mais alguma coisa. Mas isso também pelo que ele passou do Benfica, o que o Benfica lhe fez, também. Exatamente, mas vamos avançar. Esta conversa de hospitais e Nuno, a tua figura da semana. Minha figura da semana vai, apesar de não ser figura da semana, mas espero que seja uma figura para o futuro. Danilo. O Danilo? Danilo. Achas que ele vem mesmo? Ou vai ficar mesmo cá? O Santos não o queria cá. O Santos não queria, como assim? Não estou a perceber. O Santos reclamava um atraso no pagamento do Alexandre e dizia que não o libertava. Como é que um clube como o Porto recebe o dinheiro que recebe do Falcão e recebe o dinheiro da cláusula de rescisão do Vilas Boas e não tem dinheiro para pagar? Pois, por é que já houve questões esta época com falta de pagamento de jogadores do Porto, do Mangala e do Defurro. E isso veio onde? Isso veio onde? Veio onde? Não, houve mesmo. O Sandar Lianche fez um ultimato ao Porto, isto foi para aí outubro. Imagina, no dia 20 de outubro, o Sandar Lianche. Ele é maluco, mas ele sabe. Quantos jogadores é que não foram pagos? Não foram pagos. O Porto, o Porto ultrapassou o prazo do pagamento da parcela de desculpa. Por amor de Deus. Portanto, não me escandaliza que tenha acontecido o mesmo no caso do Alexandre. Está bem, mas uma coisa é ultrapassar o prazo, outra coisa é não ter dinheiro. É que é completamente diferente. Pronto, o Porto não é propriamente um clube pobre e também que não gastou muito assim tanto dinheiro como o que ganhou. E em termos desportivos, o que é que esperas, Danilo? Espero muito. Espero muito porque ele é na seleção brasileira, sou 21. Isto para facilitar as coisas em termos de futuro do Brasil, Danilo está lá. E Danilo, pelo que já vi, é um excelente jogador. Não foi à toa que custou. Também não foi à toa que custou ao Santos vendê-lo. Eu acho sim que é um grande jogador e que poderá ser ainda melhor. E espero que dê muitas felicidades ao Porto. Muito bem. Está a precisar. E Afonso, acabo contigo, a tua figura da semana. São duas, uma muito rápida. Uma que já falei, portanto não vou estar a alongar muito. O Marcelo Boeck, que apesar de ter custado 2 milhões de euros ao Sporting, acho que foi mais do que uma aposta acertada. A segunda é o Carlos Freitas, o diretor desportivo do Sporting, que já o podia ter destacado, apesar de em tempos não ter gostado do trabalho que ele desenvolveu no Sporting, mas já o podia ter destacado variedíssimas vezes. Faço hoje, no início deste novo ano, por estar, de facto, a fazer um trabalho espetacular no que respeita a esta época e preparando já a próxima época. Se confirmar, de facto, a vinda de labiado do PSV para o Sporting, é uma contratação estrondosa, sem qualquer tipo de custo. Muito bem. Vamos então avançar para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Ora bem, no Fora de Jogo da Semana vou começar pelo Afonso. Afonso, qual é que é o teu Fora de Jogo da Semana? Tal como a figura da semana, também foi algo que eu já falei durante o programa, é o Javi Garcia e a agressão ao... Ndiaye, exatamente. Não só podia ter escolhido o Javi Garcia porque foi o jogador que teve esta atitude, escolheria se fosse um jogador do Sporting ou de outra equipa qualquer. Isto para dizer que o futebol não é boxe, não é wrestling, portanto eles têm que saber comportar e o Javi Garcia não soube. Muito bem. Tiago, e o teu Fora de Jogo da Semana? O meu Fora de Jogo da Semana. Quer começar, Mário, quer começar por explicar o que é que quer dizer Fora de Jogo da Semana? Pode ser? Podes. Isto porque vem no seguimento do meu Fora de Jogo. Estás à vontade. Ora bem, o Fora de Jogo da Semana é um Fora de Jogo porque normalmente o Fora de Jogo é aquele lance no futebol em que costuma acontecer. O jogador marca gol e festeja. Epá, penalti. Não foi. Acontece então que uma Fora de Jogo da Semana, e no seguimento desta explicação, vai para nada mais nada menos do que o nosso comentador Afonso Mora da Silva, de Sporting. Isto na medida em que o Afonso festejou, e era giro de ter algum trabalho, Mário, isto buscar o extrato desta conversa aqui há dois ou três programas atrás, não estou em erro, em que ele diz algo como, pá, ora bem feito, pá, que o Ricardinho vem para o Sporting. Ah, então espera aí que vamos pôr aqui o cheiro. Vamos lá ouvir. Decidi hoje a minha figura da semana quando vi a capa do Record e vi que o Ricardinho está a caminho do Sporting. Pronto, ainda não é de facto o jogador do Sporting, mas se for vai acrescentar grande qualidade ao Sporting e novamente ao futsal português, e acho que isso também é importante para o desenvolvimento do desporto, porque não é o desporto, não é só o futebol. E pronto, e basicamente foi isto. E agora tu limpas as lágrimas, Afonso, e eu aproveito para dizer que és novamente o meu Fora de Jogo da Semana. Pela primeira vez. E a última, Não sei, e só depende de ti. Vou começar a estar atento às tuas. Tá bem, pronto. E portanto, como veem, Ricardinho, seja bem-vindo ao Benfica. Re-bem-vindo ao Benfica, muito sucesso e mais títulos que eles vão devido, de certeza. Para quem não gostava de futsal, estavas. Para quem não liga muito a futsal, tem que te apanhar, tem que ir atrás. Eu sempre defendi que o Ricardinho ia para o Sporting e ia para o Benfica, porque isto não ia ficar assim. O Benfica não ia ficar a ver o Ricardinho, o melhor jogador, ou dos melhores jogadores do mundo. É o melhor do mundo, provavelmente. Nuno, e agora tu ainda aí mora? Não sei, vamos ver. Nuno, mas se eu for ao jogo da semana. É um Fora de Jogo da Semana, e aqui isto, as pessoas podem não gostar de ouvir isto, e é um Fora de Jogo que é da semana passada, que é da 2 semanas, 3, e vai continuar a ser, É, engloba dois, que é Vítor Pereira e Maicon. É um super fora de jogo da semana. É os dois juntos. É o Maicon como joga e é o Vítor Pereira como gosta dele. Pronto. Eu não percebo ainda como é que o Maicon... Sabia que era o único que não gostava do Maicon. Não, eu testo o Maicon, atenção. E eu ainda deve detestar mais para ele jogar lateral direito. Eu espero que o Maicon jogue lateral direito com o Sporting. É assim, como é que isso... Ou eles têm uma grande amizade e o Maicon é tipo filho do Vítor, não sei. Mas... Não sei. É o filho legítimo, é o brasileiro, ele foi lá dar um passeio. É que é assim. São parecidos e tudo. E ele, é lógico isto. O Maicon, qual é a posição dele? Defesa central. É que ele nem a defesa central sabe jogar. Como é que ele vai meter a jogar na lateral direito? Não sei. Não, se é que o Maicon, é assim, pode ser bom rapaz, mas não é bom jogador. Não percebo como é que tendo o Alexandro, porque é que não era muito mais fácil meter em vez de meter um central... Nas alas é mais fácil meter um lateral na ala contrária onde joga, apesar de não ser pé direito. Para mim era Álvaro Pereira na direita e Alexandre na esquerda. São laterais. Mas agora tens o Danilo. Exato. Mas como é que o Maicon faz jogos titular, faz vários jogos seguidos a titular como lateral direito? E o Vítor Pereira ainda tem a lata de vir dizer que é uma excelente escolha e... Por amor de Deus, ele tem a lata. Tem mesmo a lata. Muito bem. Vamos então avançar para a notícia da semana. Notícia da semana. Ora bem, nesta notícia da semana, o Tiago já se antecipou há bocado. Não, nós tínhamos duas partes. Sim, íamos falar do Eusébio, mas entretanto acabamos por já falar. Não, muito para falar do Eusébio. Pronto. O homem teve um torcicolo e é isso. Não foi um torcicolo. Não, foi. É um bocadinho mais grave. Não. Agora a segunda vez foi. Pelo menos é o que foi uma cervicalgia, vá. Não, é assim. Foi, ok, mas que é entendido como um torcicolo. Pronto. Avante. Não sei se será, mas prossigamos. Estou a dizer o que supostamente médicos disseram. A outra parte da notícia da semana envolve os reforços que os três grandes têm neste momento. E o Sporting neste momento tem o Renato Neto, o Ribas, e está-me a falhar alguém? É o Xandão. Era pior se fosse o Renato Xandão, Augusto. E o Xandão que foi ontem apresentado. O Benfica nome, tem Xandão. O André Almeida. O que é o André Almeida? Era do Belenenses. Que era do Belenenses e estava emprestado para o Benfica. O Porto tem o Danilo. Agora, muito bom. Fala-se, e hoje tens de falar chorar. Vou fazer chorar. Não vais fazer rir, pá. O Correio da Manhã... A mim também vais fazer rir. O Correio da Manhã, na sua edição de hoje, avança que o Yannick já é reforço do Porto e que vai ser apresentado logo após o Sporting Porto do próximo fim de semana. Afonso, só quero ouvir o Afonso, chupa lá, só quero ouvir. Então, o que é que tu pensas disto? Duas coisas. Pronto, podes começar. Epá. Melhor. A melhor contratação que o Sporting fez esta época foi a saída de Jaló. Então pronto, eu agora quero aqui só interromper só para dizer uma coisa. Quem é que foi o comentador do Sporting aqui? Quem foi o comentador do Sporting aqui que disse que Postiga e Jaló eram os dois jogadores mais forçados do Sporting? Que vamos ter que pôr foi um este ou aí. Foi o Jorge? Ah, eu nunca, olha, agora eu foi disse este ou foi o Jorge? Eu sei que disseram. Eu nunca disse isso. Deve ter sido o Jorge, então. Impossível. Será que foi? Eu nunca disse isso. Eu hoje vou perder. 3 horas à noite. Ao vivo, acho. Não, nunca. Olha que ele é capaz de pôr a tua gravação. Não, mas isso é impossível. Olha, sempre disse que o Jaló. Mas então, duas coisas. Melhor do que o Sporting, do que o Jaló ter sido do Sporting, é ir para o Porto. Isso é ouro sobre azul para mim. Porque... Lá está. E melhor do que isso ainda é ser apresentado a seguir ao jogo. Portanto, se os esportistas perderem, apresentam o Jaló a seguir, eu acho que o Estádio do Dragão vai abaixo. Não sei porquê. Acho que os Super Dragões invadem o estádio. Deixem-me falar sobre isto, porque eu quero começar a falar sobre isto, a abrir é logo a dizer, eu acho que isso é mentira. Olha, que o jornal. Eu acho que isso é mentira. E dá mesmo a jornais esportivos. Fala? O Record, eu já ia falar com o Tiago, fala no outro. Eu sinceramente acho que isso não é verdade. Agora eu vou. Eu sou uma pessoa que me conhece, uma pessoa que lida com factos e lógica. Como é que o Porto vai contratar um jogador? E vou explicar isto por duas vertentes. Para já, quais é que são os atacantes do Porto? Tem Hulk. Tem Iturbe, tem Varela, tem Djalma, tem Cristiano Rodrigues e está-me a faltar um, acho que agora não me estou a lembrar. Não sei se já disse Varela. Como é que o Porto, tendo estes atacantes todos, vai contratar o Jaló, que é tipo mais fraco que todos eles. Isso para já não faz sentido. E depois, a outra explicação que quero dar é como é que o Porto vai contratar um jogador que esteve meia temporada parado no Lille. Oh, Nuno, o Domingos Paciência, o treinador do Sporting... O Domingos Paciência, treinador do Sporting, disse hoje que é perfeitamente normal haver... Ele estava a confundir com o Emerson. Não, mas espera, que o Domingos já vai falar do interesse do Porto no Jaló, e o Domingos diz exatamente isto. É perfeitamente normal haver interesse nos grandes jogadores. E não é um assunto que lhe interesse minimamente. Que lhe afete minimamente. Quem é que disse grande jogador? O quê? O Domingos, referindo-se ao Jaló no Porto. O que é que és grande que Domingos? Pois é, por isso que o Sporting está como está. Não, mas o Domingos dispensa o Jaló do... Porque o Domingos diz isso, não quer dizer que isto seja verdade. Mas se isto for verdade, a mim só me preocupa uma coisa. É quem é que vai pagar ao Sporting? É que o Sporting ainda não recebeu dinheiro do Jaló. E tem que receber. Então, se estamos a falar do Porto, então... A minha teoria desta é muito simples. O Porto, já estamos a falar um bocado de dinheiro, eu acho que o Porto... Isto é uma teoria. Ao Mário, o Pinto da Costa, como tem tanto dinheiro, é só uma brincadeirinha de pós-festas, vai contratar o Jaló para ter pirraça no Sporting. Não faz. Eu acho que não faz. Pelo menos aqui ao Afonso não faz. Calma a diferença. João Moutinho ir para o Porto, Jaló ir para o Porto. Eu não estou a dizer que se faz. Eu compro uma camisola do Porto, Jaló, se ele for. Juro, compro. Prometo aqui que até o final da época, se o Jaló for, eu compro uma camisola do Porto. Não se esqueçam, todos os sportinguistas estão a ouvir isso. Vamos colocar a foto na nossa página do Facebook. Afonso com a camisola do Jaló do Porto. Eu sinceramente não acredito que isso seja verdade. O Jaló vai fazer no Porto o quê? Não tem espaço. Mário, 6 de janeiro. Às quase 10 da noite foi. Aponta no teu portátil que o Afonso disse isto. Ora bem, Tiago, ainda referindo a ti e ao Benfica, fala-se em Sálvio para o Benfica, hoje no Record, que poderá vir emprestar durante 6 meses. Qual é que é a tua opinião em relação a isto? Não achas estranho nós termos comentado o mesmo facto quando estávamos a ver o jogo? Toda a gente fala no Sálvio, exatamente. Não tem a ver com isso. Acho que tem a ver com o facto de Nolito chegou de tal forma que fez lembrar. Eu acho que foi mais isto. Então achas que o Sálvio não é necessário? Isso já é outra coisa. Isso que eu disse, não é? Tanto o Nolito como o Gaetan ultrapassam o Sálvio, à vontade. Mas se o Sálvio viesse era para ficar no banco. Não sei, assim, eu também vou ser sincero. Nunca foi o meu grande jogador de eleição, não é? E houve até quem o comparasse ao Reias e não, para mim, nada a ver. Mas se Enzo não vier, o Benfica precisa de um extremo. Não, mas neste momento... Pois, não sei, temos de ver, não é? Temos de ver. Mas acho que é capaz de haver mais opções do que Sálvio. Precisas de um extremo se o Enzo não vier, porquê? Porque não... Epá, a verdade é que tens o Gaetan. Exato. Gaetan é um grande jogador. Tu tens estado a jogar a época toda sem o Enzo Pérez. Ah, não sei se vocês viram, o Estudiantes ofereceu 6 jogadores ao Benfica. Exatamente. Pelo empréstimo do Enzo Pérez. Se quiseres, Tiago, eu até vou procurar aqui na internet. Acho que é empréstimo, não é, Mário? Não sei. Ou pela venda definitiva, não estudiante, o Estudiantes seis ofereceu 6, isto é o recorde que avança. Entre os quais Carlos Carbonero. Portanto, vão ser só jogadores de grandes malhas. O Gabriel Mercado. Ah, isso é muito bom, por acaso. O Matias Charolite. Já acho que é com ele. Os jogadores da FM. O Micael Royos. O Dylan Guissi e o Mauro Fernandes. Não conheço nenhum do FM, Mário. Eu conheço o Gabriel Mercado. Conheço o último, o Mauro Fernandes. Fernandes. Eu acho que o Benfica vai conseguir um empréstimo de Sálvio, porque ali o Atlético deve estar em promoções ali. E esta situação é aprovada. E esta operação é aprovada pelo Verón, que acha muito bem o negócio. Verón, pois. Juan Sebastián Verón. É uma pessoa que... Pronto, Tiago, avançando para isto. O que é que eu te digo? Não sei. Sálvio é o substituto de Enzo? Mas não sei, nunca vi o Enzo jogar. Eu vi-o jogar em um ou dois jogos da pré-época e não me surpreendeu, não me disse nada, sinceramente. Não sei se era por ser pré-época ou não. E não sei se o senhor fica ou não. Não sei se o senhor fica. Parece que anda sempre lesionado. E para estar sempre lesionado, olha, mas vá lá voltar para os Estudiantes e virem esses 6 para jantar e comer alguém. Vem tudo para a equipa B do próximo ano, provavelmente. Pois, parece que vai haver equipa B do Benfica a jogar na 2ª Divisão, a Liga tipo, de Honra. É tipo o Barcelona. Exatamente. Diz-nos, eu ia passar a palavra aqui ao Afonso. Isso, o Sálvio é que ficou com... Saudades, pá, ficou com saudades. Arrependeu-se de se ter mandado de cabeça para o poço. Passa-se exatamente o mesmo com o Falcão. E com o David Luiz? E com o David Luiz? O David Luiz é diferente. Não sei. Não sei. David Luiz não joga mal. David Luiz não joga mal lá. Não joga mal. Também acho que já teve um problema com uma lesão, ou isso? Não sei. Mas o Chelsea também não joga bem. Sim, mas não quem está a jogar bem no Chelsea. E as pessoas falam por causa de Vilas Boas, a culpa não é de Vilas Boas. O Chelsea está com muito azar. Lesões, logo no princípio da época, Essien, que é um pilar da equipa, é um facto, que é o jogador que segurou ali o meio-campo, lesionou-se durante o resto da época. E depois agora o processo em cima de John Terry. Aquilo abala a equipa, sobre o capitão. Abala a equipa e... E agora o Ferguson... Acusado de racismo. O Ferguson agora quer o Lampard também. Vamos lá ver. Isso abala a equipa e é tramado. Não vamos dispersar, Afonso. Em relação aos reforços do Sporting, chegou Ribas, chegou Renato Neto, chegou Xandão. Esperas mais alguém? Achas que o plantel está fechado? Não, o plantel está fechado. O próprio diretor desportivo do Sporting admitiu ontem que estava fechado, a não ser que surja uma oportunidade de negócio que não se possa deixar escapar. Vou separar os três e vou avaliá-los individualmente. Renato Neto é um jogador que eu deposito bastante esperança. Já o vi jogar algumas vezes no Júnior do Sporting e chegou a fazer um jogo pela equipa titular, pela equipa principal, aliás. Fez duas épocas completas, se não me engano, no Cercle Bruges da Bélgica, e foi um jogador que era extremamente admirado tanto por treinador como pelos adeptos do clube. Em relação ao Xandão, é precisamente o contrário. Não jogou metade dos jogos nos 3 anos que esteve no São Paulo e os adeptos fizeram uma festa quando ele se foi embora, portanto não sei, nunca ouvi jogar, não me quero estar a pronunciar sobre isso. Espero que consiga fazer algo mais do que fez no São Paulo. Em relação ao Ribas, de todos é aquele pelo qual eu tenho mais expectativas. É um ponta de lança com escola no Inter de Milão. E de grande envergadura física. Que também é preciso neste momento. É importante vir para fazer concorrência ao Wolfswinkel. E pronto, não quero dizer muito, mas marcou 24 golos o ano passado na 2ª divisão francesa. Não quero dizer muito, mas é uma boa marca. Exatamente. Tiago, só um à parte. Conta. Já saiu um jogador do Benfica e que te diz muito. Então. César Peixoto rescindiu hoje o contrato com o Benfica. Ele ainda lá está. Aí, tu dizes-me isto assim, mano. Pai, eu trouxe aqui um bocado de lenço. Não estou bem. E ele diz que não houve qualquer conflito com o Jorge Jesus e que não queria jogar a batalha. O único conflito é a incompetência dele, não é nada. Mas isso é o próprio Jesus que tem conflito com... É uma tristeza para ti. Eu sabia que era um dos teus jogadores favoritos, por isso é que te estou a dar aqui. Hoje já não durmo, pá. A sério, Tiago? Hoje já não durmo. É um dos teus jogadores favoritos? Não. Acho que me ia já embora. Pronto, vamos então concluir o programa na nossa zona de apostas. Zona de apostas. Ora bem, nesta zona de apostas, Tiago, vou começar por ti. Já vamos ao jogo grande do fim de semana. Tiago, temos um Leiria-Benfica, um Leiria de Manuel Cajuda. Poderá dar problemas ao Benfica? Será? Será que o Benfica vai poder aproveitar aqui o deslize de um dos dois candidatos, que um dos dois vai acabar por perder pontos, ou quem sabe os dois, e isolar-se na liderança do campeonato? Sim, é possível que isso acontecer. Eu apontava para um empate entre o Sporting e o Porto. Não sei como é que vai ser, não acredito que o Sporting ganhe, muito sinceramente. Se bem que vai andar lá muito mais perto do que o Porto, isso tenho quase a certeza. Ih, que desagradável. Eu fiz-te a pergunta sobre o Leiria. Sim, mas a gente já lá vai. Não, é que esse aí já estou a fazer contas, pá. Leiria. Relativamente ao Leiria, eu acho que é a vitória no bolso, eu diria, não é? Só se continuarmos com um futebol muito, muito fraquinho, é que talvez o Leiria possa surpreender, mas acredito que seja muito difícil. Muito, muito difícil. Vamos ver como é que o Benfica joga, vamos ver como é que o Benfica alinha. Acho que não vai haver grandes surpresas, como normalmente não há. No entanto, acho que vai ser preciso puxar alguns trunfos, e eu acho que neste caso, talvez dinamizar um pouco o ataque. Olha, o Afonso está aqui a tirar notas, o que estás a dizer, Afonso? Não, eu queria dizer uma piada. Podes dizer a piada, agora já anunciaste a piada, já não vai ter tempo. Sabem porque é que o Leiria vai ganhar ao Benfica? Ai. Não sabe? Eu não faço a minha ideia. Porque é o Manel que ajuda. Pronto. E há bocado foi que a rima e agora... Ei, é muito bom. que é. Não, muito. Cortas isto. Não, a rede não se corta nada. Já passou ali o teu efeito sonoro. Não, aqui não se corta nada. Já tinha ouvido falar esta. Não, muito bom. Mas estás em grande. Mas não sabe quando o Guimarães. No Guimarães ficou. Exatamente. Tiago, e em relação ao. Diz lá. Em relação ao Sporting. O Afonso agora não pode falar. Em relação ao Sporting Porto, que expectativas é que tens? Vais torcer por quem? Se é que vais torcer por alguém? Sinceramente, achas que sim? Não, não dá-te mais jeito a vitória do Porto ou a vitória do Sporting? Eu, olha, nestes jogos, ainda por cima, com este tipo de aproximações pontuais, eu costumo. Epá, eu sou os jogos em que eu me rio mais, meu. Quando é um gol. Parte-me rir quando é um gol. Quando há outro gol, parte-me rir mesmo. Nem interessa de quem, estás a perceber? Mas olha, portanto, que o Sporting depois vai jogar a Braga. Portanto, talvez até fosse bom para o Benfica o Sporting ganhar, ou não? Pá, eu preocupo-me. Tu não tens com... que dizer o que é bom para o Sporting ou deixa de ser. Eu já vou a ti. Eu preocupo-me com o Benfica, como sempre me preocupei, e pouco mais do que isso. Fico contente se for um bom jogo de futebol entre essas duas equipas um bocado reles, mas fico muito mais contente se o Benfica fizer um jogo perfeito contra a União de Leiria, coisa que não tem acontecido nos últimos meses. Portanto, a partir daí, Mário, devolvo a emissão para ti. Muito bem, e agora vamos então falar no derby entre o Sporting e o Porto. O Afonso está aqui muito entretido a falar a ver a nossa página de fãs do Facebook. Afonso, pronto, larga lá aqui o meu computador. Só que era outra coisa que o Afonso tinha de largar. Pronto, sabes que sempre lá em casa. Tínhamos de descer o nível. Lá em casa sempre não, a nível. Não se vê, só se ouve. Exatamente. Afonso. Vais começar para mim. Vou começar por aqui. Sporting Porto. Não sei se queres falar alguma coisa do... Não, não quero. Do quê? Já disse o que queres dizer sobre o Leiria. Pronto, eu acho que... Pronto, exatamente. Já fiz a minha análise do jogo com o Benfica. Em relação ao Sporting Porto, que expectativas é que tens? Achas que será o jogo que o Sporting se vai aproximar do Porto e poderá... É assim, das do Benfica, deste jogo das duas uma. Diz. E infelizmente, ou o Sporting ganha e fica a 3 pontos do Porto, o Sporting perde fica mais. Ou fica mais. Exatamente. Isso é um argumento. É, mas há uma diferença. Se tu ficares a 3 pontos do Porto, o Benfica e o Porto estão em igualdade pontual. Então. E se o Benfica perder, o Sporting fica a 3 pontos do Benfica também. Exatamente. E tem toda a legitimidade por querer continuar a lutar pelo título. E o Benfica vai perder? É assim, eu estou em qualquer jogo, seja em que competição for, eu espero que o Benfica perca. Exatamente. Pronto. E agora quebraste-me o raciocínio, mas eu vou retomá-lo rapidamente. Que é, os 3 pontos são perfeitamente recuperáveis. Os 9 pontos, eu duvido que sejam. Portanto, das duas, uma, este jogo... É decisivo. É decisivo. Posso lançar uma notícia agora? Ou será que já vai precisar? O Sporting está a ser... Não é bem acusado, mas... está quase a ser acusado pelo Jornal Público de ter nos seus corredores interiores imagens que exaltam a violência. Sugerindo aqui imagens que fazem lembrar os movimentos de extrema-direita, sendo que existe um senhor com uma tatuagem com a cruz de ferro, que é um símbolo muito conhecido, adeptos também das claques em poses agressivas desafiando os seguranças e outros de cara tapada e com tochas na mão por aí fora. Pronto, quis só lançar a notícia. Está no, fonte foi está no público. Mário. Eu acabei de dizer público, mas... No... Mas à parte do quando, desporto e quando... Está aí. Quando esta direção ganhou, disse que queria criar um ambiente complicado para as equipas que visitassem o estádio. E uma das tentativas era, tanto na academia como no estádio, era forrarem as paredes com imagens de adeptos e de jogadores do Sporting. Se a imagem que eu estou a ver é uma das imagens que está no estádio, pá, é bom que eles tirem isso rapidamente. Porque eu não sou de clube... de nazis, nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda. Também me parece, pá, e com a mínima experiência que uma pessoa já tem de 3 anos de jornalismo, né, que também a notícia é um bocado puxada, digamos assim. Não sei se será. Agora, sim, a nível de imagens, de facto, não sei se a notícia será puxada, não sei. Se eu vou-te responder, vou-te dizer porquê. Porque esta direção come do mesmo prato em que comem as claques. E não sei se vocês repararam nas apresentações dos 3 jogadores do Sporting. Não era o cascol do Sporting que eles levavam ao pescoço. Era o cascol da Juvela e do Diretivo. Ah, por acaso não sabia. Pá, são essas três aí. É primitivo esse tipo de... Não, é. E eu por acaso não fui ver as apresentações dos jogadores, porque senão eu tinha dito isto, o Sporting não é Juvela nem é Diretivo. O Sporting Afonso é Sporting. Tinha interrompido a conferência. Não, mas é que tinha interrompido sem qualquer espécie de problema. Sabes o que é que aconteceu quando foi a apresentação do Rinaldo, em que também lhe puseram cá a escola do Sporting, houve 3 ou 4 adeptos que disseram isto não somos uma claque, somos um clube. E o Capel depois, entretanto, tirou cá a escola. Esses 4 foram ameaçados por elementos da direção do Sporting e por elementos da Juvelau à minha frente para não o voltarem a fazer. Mas pronto, infelizmente, apesar de eu gostar muito do Sporting, é este o clube que eu tenho. Pois. Vamos então para a parte esportiva. Pronto, foi como eu te disse, pode ser o jogo da continuidade do Sporting pela luta, na luta pelo título, ou pode ser o jogo derradeiro que o afaste da luta pelo título. O meu prognóstico, espero uma vitória do Sporting, aposto no 1-0. Gol de quem? Gol de quem? Do Capitão América. Do Aniu vai marcar outra vez. Do Aniu. Vai marcar outra vez. É uma esperança. Vai tipo querer chutar a bola, mas está-lhe tipo de joelho. E não, mas acho que vai ser um bom jogo de futebol. Pelo menos da parte do Sporting. Nós afirmámos que o jogo do Sporting Benfica ia ser um grande jogo de futebol. Não. Não foi. Não, por acaso não. Eu acho que até foi um jogo de futebol. Eu acho que vai ser um. Eu disse que eu acho que. Neste caso, eu acho que vai ser um bom jogo de futebol. Se nós compararmos com outros jogos que já existiram. Está... Olha, mas por exemplo, foi o melhor Benfica Sporting dos últimos 5 anos, talvez. Não. 5-3 em Alvalade. Qual é que foi aquele do Miguel Garcia falha o penalti? Qual é que foi o jogo em que Miguel Garcia? Eu gosto de jogos emocionantes. Isso foi no ano do Trapattoni, pá, em 2004, 2005. Sim, Jesus. Esse sim foi talvez um dos melhores jogos. Queres que eu te faça a equipa? Rapidamente então. Então vá, Rui Patrício. Faz uma equipa. Rui Patrício, João Pereira, Oniu. O Xandar, não? Não, Polga, infelizmente. Já que o Rodrigues está recuperado, mas não acredito que seja titular. Em sua. Charles, a médio defensivo. Elias. Matias Fernandes. Capel. Mais rápido. Carrilho. Sim. E Wolfsinkel. É sempre a mesma, Afonso. Não é sempre a mesma. Porque na extrema direita. Na extrema direita. Na extrema direita do. Não sei nada bem, isto agora depois do, falar do relvado. Sim. Pode acontecer uma surpresa. Qual é a surpresa? É o Matias. Não. É o Ismailov. Será a titularidade do Ismailov. Vamos ver. Vamos ver. Eu gostava de ver. E é um jogador que tem alguma apetência para marcar gols ao Porto. Pronto, e Nuno, vou acabar contigo. Que, expectativas para este Sporting Porto em Alvalade? Primeiro, não quer que acabes comigo, que ainda quer estar aqui mais uns tempos. É que já agora. Isto é o programa das piadas, não sei se vocês estão percebendo. Isto antes de acabar o programa, o Tiago ainda tem que mandar mais uma. Só falta eu. Relativamente ao Sporting Porto. O que o nosso colega Afonso disse, é verdade. Acho que vai ser um jogo parado. Não vai, as equipas vão entrar a medo. Vai ser um jogo muito a meio campo. Ninguém vai querer atacar. A não ser que haja um gol no início. Se há um gol no início, muda tudo. Depende. É que agora vê-se muito equipas a sofrerem golos no princípio do jogo e depois parece que nem os sofreram. Parece que acabaram de entrar outra muito vez. Bem. Mas acho que vai ser um jogo parado, um jogo muito a meio campo. Vai haver golos, sim, mas sinceramente acho que neste momento pode depender para um lado como para o outro. Mas acho que o Porto não deixa de ser o favorito. E vai ganhar o jogo? Eu acredito. Eu sinceramente não sei responder a isso. Eu espero bem que sim, mas não sei porque não porque já sei se disse é que sim. Logo a seguir, na próxima emissão, já tenho aqui. Tramas-te aqui como o Afonso já cai logo em cima de mim. Eu espero que ganhe e acho que o Porto tem tudo para ganhar, se chegar um bom futebol. E agora vou-te só dar o meu 11, então muito rápido. Muito rapidamente. Elton na baliza, na esquerda. Sim. Elton na baliza. Estou à espera que digas o lateral direito. Elton na baliza, na esquerda. Álvaro Pereira. Centrais Rolando e Otamendi. É que até me dói dizer isto. É que eu penso centrais do Porto, não. Mas no lateral direito gostava que fosse o Danilo. Danilo, pronto, entra já. Gostava que fosse o Danilo. Médio defensivo, Fernando. Médio centro. Ali os médios centros. O João Moutinho tem que ser. Depois ali, não sei, em termos mais atacantes ou mais defensivos, depende como o Porto jogar. Com Defur ou Belucci, chegar mais atacante com Belucci, chegar mais a meio campo com Defur, e depois na frente eu gostava que o Porto jogasse, não em termos mesmo de futebol, mas em termos táticos, com o Barça, era meter o Hulk a ponta e jogar com o Varela e o James Rodríguez nas alas. Se bem que, tal como o Barça joga, ir sempre, por exemplo, o Barça tem o Fabregas, quando é o plantel inicial, está a jogar a ponta, mas não joga a ponta. Haver uma rotatividade na frente, porque, claro, não há ninguém que faça, não faça a diagonal como faz o Hulk, e haver sempre ali rotatividade, mas o Hulk começar a ponta, porque Kleber e Walter não vale a pena. Muito bem. Então aí vamos concluir este programa, este que foi o 21º programa do Bola na Rede, o primeiro de 2012. Foi um gosto estar aqui convosco. Já sabem que nos vão poder continuar a acompanhar na nossa página de fãs no Facebook, que atingiu os 400 gostos ontem, sabiam? Ah, sim, desculpa, 400. Passei a noite lá a votar. Não, não a arranjar pessoas, não? Chegamos aos 400 gostos. Já sabem, também temos um blog, que já vocês já conhecem, de trás para a frente. Eu sei que, Afonso, pá, eu sei que gostas do blog, Afonso. Gosto, adoro. Bola na Rede, scfm.blogspot.com. Ou envia-nos um e-mail para o nosso bolanarede.scfm@gmail.com. É tudo por esta semana. Gmail. Gostei. É tudo por esta semana, espero que tenham gostado. E, cara, voltaremos a ver para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Bola na Rede.